somando estilo na estiga, estimulando a autoestima extinta. Tentando, treinando, traçando no toque da tinta. Yeah. É a caneta carregada que compõe o canto do poeta. Fazendo frases nas folhas, formando a força da favela. Yeah. Essa é a rota rotativa, é a rotina do roteiro. Roteiro. A escola, o escudo da escuridão do escoteiro. Yeah. Esse é meu mundo e eu não mudo. Não vou me manter mudo. Não vou na sorte, se na saga do Senhor, assim eu não me iludo. Yeah. Como Pedro que procura o padre pra parar com a pedra. Com a pedra. Ou a vida que quer nova vida e acende uma vela. Yeah. Os poderosos não param com essa porra e patifaria. Patifaria. Só lembram do Albuquerque, esquecem a Dona Maria. Yeah. Muitos sem terras batendo cabeça no terreiro. Terreiro. Vocês sorrindo em seus terraços ainda cheio de terrenos. Não é terrível. Mansões, massagistas, massas e maçãs. Maçãs. Joias caras, raras, ternos, peles, plumas e lãs. Lãs. Favela tem que se aliar, aliado e aliás. E aliás. Reivindicando reverências a cada dia mais. Mais. Moleque maluco, malandro, maluqueiro, militante do crime, militante do crime. Mas o Senhor oportunidade escapado pro time. Yeah, yeah, yeah. O molequinho de 12 já tá no 12 aí. Sente a pose, sente a pose. Tá com uma mina comove, daqui a pouco tá de 9 comove. Yeah, yeah, yeah. O molequinho com 6 já tá no 16. É. A bola da vida. Aí, irmão, essa é a globalização. A criação sem fundação que gira em rotação. Deus olha e meu povo na periferia. Ah, ah. É, abençoai os moleques de diferentes cores. Iluminai as meninas de diferentes dores. Pois são as flores e sofrem os temores, transformadas pelo mundo cão em gladiadores. Esse é o Brasil, e você viu, tremenda pilantragem, foi a chacina lá no Rio. Nenhum pio se diz que não viu, covarde aqui não fala, se não estoura o pavio. Mas aqui é de mil, eu vou pro desafio. Quem é, vem comigo, quem não é, sumiu. Não prendo a minha fala, tô a ponto de bala. Guerreiro que é guerreiro, tá de pé e não se cala. Não luto pela prata, sei que posso ir pra vala. Só luto pelo certo, como fez Che Guevara. E não dá falha, então chegue e estraçalha. Não quero ver meu povo vivendo de migalhas. Enquanto os poderosos desfrutam do horizonte, minha gente passa fome e vive embaixo da ponte. Então, ei, você aí no Citroën, fazer o bem sem olhar a quem. Goza de Mercedes-Benz, muito cuidado pra não ser o próximo refém. Do Rapoque ao Chuí, vai o som dos MC. Seja no Varjão, Sobradinho ou na CI. Riacho Fundo, Guará, Planaltina, Lusiânia, São Sebastião, Itaguatinga, Gama, Recanto das Emas, Brasilinha, Cruzeiro, Formosa, Paranoá, Santo Antônio, Águas Lindas, IP, Valparaíso, Ocidental, Vila Planalto, DVO, Chaparral, Pedregal, Céu Azul, Cidade Osfai, M Norte, Denox, também Samambaia, BNH, minha quebrada, Baixada Santista e a todas as favelas da cidade de Londrina. Aquele salve a todos vocês e a todos os aliados que se encontram no xadrez. Que Deus ilumina as malocas desse mundão. Estilo de rua e calamidade, cumprindo sua missão. Cumprindo a missão, a missão, a missão. Yeah. Cumprindo a missão. Estilo de rua e calamidade, cumprindo a missão. Correria até o fim, sempre assim, esse é o esquema. Humildade, respeito, pra mim nunca foi problema. O tema da minha história, a atitude, a fé na vitória. Então que seja o que Deus quiser. É mó satisfação ver os manos na missão. No trampo, na responsa, na fé, sangue bom. Vai, siga seu caminho, por onde houver a luz que conduz. Felicidade, o perdão de Jesus. Veja só essa gente, a determinação, força de vontade, simplicidade na expressão. Não falo só por mim, mas pelos que se oprimem, que sem ter o que comer, busca a solução no crime. Eu sei, mas a vida é curta, e assim você não vai longe. Tem que ter, tem que proceder, tem que fazer por onde ver. Vários armamentos, quadrada, escopeta, e só do que precisa é um microfone, papel e caneta. Protestos na estampa da peita, disse o guerreiro que pra vencer é preciso ter visão pra enxergar muito além do que se vê. Mas se vê uma criança triste, dói na alma. Tem que ter o dom da paciência, muita calma, fome fere. Em meio conflitos, vem, confere. Sofrimento, dificuldade, sabe quem sente na pele. Na febre, no desfecho do pente, o louco sente o sangue quente. Veneno na atitude, o mal na mente. Aprende, caiu, se levantou, seguiu em frente. Decente, espelho pros pivete da quebrada que se cresce. Desmesce, a união fortalece, não esquece. Faça a sua que Deus reconhece. Seu valor demorou aqui, Ramos, mais um preto que na rima prossegue. Então ecoa a voz do Deus. Todos no enquadro, a farda falha o fardo. Justiça ou injustiça, periferia todo dia. No mundo obscuro, absurdo ou prenúncio. Conflito, a fé, o tiro, o crime, a morte, o homicídio. Relato e retrato, descaso, o assalto. O povo humilhado, esquecido e roubado. Repressão, corrupção, veja a situação. Na rua de vacilo, sujeito à humilhação. Covardia, desrespeito ao pobre preto, sem direito. Seja preto, seja branco, se é favela, é suspeito. É por isso que eu canto e sinto no coração que Deus me deu, é essa missão, conexão dos irmãos, poetas de rua, calamidade pública, SDR. A missão continua, seja na sua casa ou no clarão da lua. Faça a sua parte, paz e união, calamidade pública e estilo de rua. Cumprindo a missão, a missão. Lado dos irmãos, de correria ou não, você é preto também, ladrão, preto também.